Uma boa tarde a todos. Que a paz, o amor do querido Mestre Jesus esteja com todos. Esta tarde está meio abafado, não é assim? Uma tarde chuvosa. Mas graças a Deus nós estamos aqui em paz, abrigados. Graças a Deus a vida, apesar de qualquer dificuldade que as pessoas possam relacionar, ela transcorre o seu rumo. E nós temos que estar sempre agradecidos a Deus por tudo que nós temos recebido, por todas as situações, porque tudo que a gente vive traz uma lição, traz uma experiência, faz a gente ser de alguma forma diferentes. Se não fosse a experiência desta vida, nós não seríamos pessoas que têm a capacidade que nós temos. Às vezes as pessoas se subestimam muito quanto ao seu potencial. Acham-se muito fracas, fáceis de serem vencidas, acham que estão no mundo só para sofrer. E essa é uma forma de ver a vida bem pessimista. E é uma forma de ver a vida que nos enfraquece também. Agora, quando nós temos fé, quando nós temos confiança, quando nós temos aquela fé no divino, que é em Deus, naquilo que está acima de nós, e a fé no nosso próprio potencial, a vida ganha outro sentido. Nós passamos a ter mais forças, a gente passa a ter mais capacidade de realização. Quando a gente pensa no que a gente já fez na vida, o que a gente é capaz de fazer, a gente descobre que nós temos um potencial muito grande a desenvolver. É só a gente pensar uma época da vida em que não sabíamos, por exemplo, os nossos deveres profissionais. A gente não sabia trabalhar, não tinha profissão, não tinha ocupação, trabalhava talvez no lar, mas a gente não sabia gerir as coisas da vida profissional. E com o tempo, com a experiência, a gente foi adquirindo essa capacidade. Ou antes de formarmos o nosso lar, nós também não sabíamos como que é gerir uma família. E aí a gente se propôs e vai experimentando e vai sentindo e vai descobrindo com as experiências que a gente é capaz de ter uma família. E acreditem, tem pessoas que ainda hoje, né, por várias razões, às vezes até por problemas assim, emocionais bem graves, pessoas que sentem incapazes de desenvolverem uma atividade profissional ou de assumirem um compromisso e terem as suas famílias. Isso tudo depende de muitas questões, é óbvio, mas principalmente da pessoa acreditar que é possível, de ela achar que coisas que são normais para todo mundo é possível para ela. E nós temos hoje no mundo, então, centenas de milhares de pessoas que se bloqueiam em realizações porque não acham que são capazes de realizá-las. E elas adiam, às vezes, realizações importantes nas suas vidas. Por isso que nós temos que desenvolver muito a fé dentro de nós, a confiança, acreditar que Deus não nos põe em situações que nós não somos capazes de superar. Porque é desse processo, é dessa experiência que a gente vai descobrindo que nós podemos sim. É óbvio que o desejo tem um limite, né? Não adianta a gente pretender coisas que às vezes estão muito além, porque aí talvez seja difícil realmente realizá-las. Existem situações gerais na vida que elas são e estão ao alcance de todas as pessoas. Todos nós somos espíritos capazes de realizar muito na presente encarnação. Existem ideias, às vezes, que nos colocam, ideias que nós cultivamos durante muito tempo, quanto à nossa imperfeição, por exemplo, que nós somos muito imperfeitos, que nós somos espíritos muito endividados, que nós temos muitas dívidas para pagar perante o Criador e que Ele vai nos cobrar com a dor, com o sofrimento. Se a gente pensar bem mesmo, isso é uma adaptação, uma modificação do medo que nos ensinaram a ter em outras épocas, quando diziam assim: você é uma criatura que é filha do pecado, por ser filho do pecado você tem que ser redimido, Jesus morreu para pagar esse pecado da sua vida e você precisa do perdão de Deus indiscutivelmente, senão você vai só sofrer. Quando a gente analisa essas duas formas de abordar a divindade, acabamos caindo num reducionismo, não é? Tanto uma visão que era tradicional do cristianismo e até hoje ela é muito difundida, quanto a visão que nós temos em algumas situações dentro do Espiritismo, de falar que nós somos seres muito endividados realmente, que nós teremos muito a pagar porque o nosso passado é repleto de erros. Mas quando nós vemos a mensagem do Evangelho, como Jesus lidava com as pessoas em erro, é interessante que Jesus não tirava delas a esperança de uma vida melhor desde já, de uma vida renovada desde já. É lógico que ele reconheceu em muitos momentos que haveriam consequências, haveriam situações que a pessoa seria inevitáveis, o reflexo das situações negativas que ela criasse. Mas a gente vê, quando Jesus lida com as pessoas que estavam em erro, que ele sempre trazia uma esperança para elas, fosse pelo arrependimento, fosse pela renovação da vida. E em momentos que ele podia condenar as pessoas pelos seus erros, ele não as condenava. Tá certo que em alguns momentos ele foi até severo com os fariseus, quando chamou eles de raça hipócrita, de raça adúltera, dizendo de uma forma muito contundente da hipocrisia que eles estavam ali sendo vítimas deles mesmos. Nessa situação, Jesus foi bem duro com as pessoas, por quê? A hipocrisia, a falsidade, a mentira, a pessoa saber que está errada e ainda assim continuar no erro, e intencionalmente deturpar situações para tirar vantagem, enganando os outros, ludibriando o povo, isso ele tinha que ser realmente firme, porque era uma forma de despertar aquelas consciências que estavam iludidas pelo orgulho. Mas com as pessoas que erravam de modo geral, ele tinha uma atitude muito positiva. A gente tem o episódio da mulher adúltera, quando ela está próxima a ser apedrejada, Jesus barra aquela turba de homens cheios de indignação e muitos hipócritas e diz para eles: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles se recusam, vão embora porque a consciência tocou. E aí Jesus pergunta: onde estão os que te condenam, mulher? Aí ela fala: não sei, meu Senhor. E ele vai dizer para ela: nem eu te condeno. O nem eu já significa muito, né? Ele, que era exemplo de virtude, diz que nem ele condenaria ela. Só que ele dá advertência: vai, não peques mais. Porque ele sabia que ela tinha a possibilidade de renovar a vida, de fazer uma vida diferente. Com Zaqueu, a pessoa que era avarento, que era um símbolo na época de alguém que se apropriava daquilo que não pertencia a ele, ele era o chefe de cobradores de impostos, ele também se convida para passar a noite na casa de Zaqueu, porque sabia que ali existia um coração de boa vontade, talvez enganado pelas circunstâncias da vida, mas que com ensinamentos do bem ele se renovaria. E ele faz isso. E Zaqueu, ouvindo Jesus à noite, ali nas suas pregações, ali no lar dele, ele se renova, se arrepende, se propõe a reparar os erros que ele tinha cometido, se ele tinha tirado algo de alguém. Então são muitas passagens do Evangelho que há oportunidade de renovação na vida das pessoas. E essa era uma das mensagens principais do cristianismo. Era a ideia de que uma vez que você entendeu os ensinamentos de Jesus e passa a segui-lo, você tem uma nova vida, porque você tem uma nova oportunidade. E a nova oportunidade, ela surge quando a gente passa a acreditar que realmente pode ser diferente. Porque também, se aquelas pessoas não acreditassem quando Jesus falava "vai, não peques mais", elas pensassem assim: eu vou ser incapaz de resistir ao pecado, eu não vou conseguir, elas estariam sentenciando a sua vida a continuarem errando. As pessoas, quando Jesus falava algo para elas, acreditavam realmente que era possível aquilo que ele estava falando, porque eram convencidas por aquele magnetismo poderoso que Jesus tinha, de com palavras tocar fundo a alma das pessoas, fazê-las sentir algo diferente nas suas vidas. Imagina a gente podendo ouvir diretamente de Jesus palavras de renovação. Nós sentiríamos um grande ânimo em nossas vidas. Mas o fato é que Jesus não pôde permanecer encarnado. Ele mandou inúmeros outros manterem a sua mensagem viva na Terra. E até hoje, a mensagem verdadeira de Jesus é de renovação. Nunca é de acusação. Então, se a gente errou, se a gente cometeu delitos, se a gente agiu levianamente uma época da vida e a consciência nos tocou, nos fez pensar que estávamos errados e nós não queremos mais fazer aquilo, nós temos que acreditar que se a vida nossa prossegue, é porque nós estamos tendo uma nova chance. Se as nossas condições de vida prosseguem, nós estamos tendo uma nova chance. E a nossa vida passa a ser nova. É lógico que com o ensinamento que nós temos dos Espíritos, nós sabemos que na ordem do universo, tudo nós seremos responsáveis, sempre. Todos os erros que nós criamos, nós vamos ter que reparar de uma forma. Mas a cobrança nunca vem como a gente imagina, de uma forma severa, de uma forma dolorosa, de uma forma que apenas nos faça sofrer. É que nós resistimos muitas vezes a aceitar esse, entre aspas, pagamento dessa dívida do passado da melhor forma. Por rebeldia, por orgulho, nós acabamos rejeitando as oportunidades que a vida nos dá. E nós afastamos grandes oportunidades de renovação da vida. Nós temos, sim, inimigos do passado, e Deus, de forma amorosa, os reúne dentro do lar, na instituição chamada família. É aquele que é o mais difícil nos nossos relacionamentos. Às vezes somos nós o mais difícil, viu? Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente classifica as pessoas do nosso convívio como elas sendo o problema da situação. Às vezes somos nós, é que nós não estamos percebendo claramente a nossa forma de agir, de se conduzir, que nos põe dessa forma. Mas Deus nos reúne, então, de uma forma amorosa, através da reencarnação, numa família, para que, com o esquecimento do passado e com os laços familiares, os laços afetivos de agora, a gente possa reconstruir essa vida. Por isso que, graças a Deus, a gente não lembra de nada do passado. Porque a gente nem tem estrutura emocional para lembrar de tantos erros que nós já cometemos. Porque nos é dado exatamente isso, uma nova vida aqui. Então, o que nós muitas vezes fazemos com essa oportunidade amorosa que Deus nos concede na família de reparação? A gente, por orgulho, por muitas vezes não compreender a situação, a gente se torna muito resistente a aceitar as pessoas com as suas falhas. A gente entra naqueles embates, naqueles conflitos. E a gente perde oportunidades valiosas de restabelecer com aquelas pessoas a harmonia, o equilíbrio, a reparação. A falta de paciência que nós vamos ter na nossa relação com essas pessoas, os nossos familiares mais difíceis, vão ser muitas vezes esse abandono que nós vamos ter de reparar um erro do passado de uma forma harmoniosa, educando e orientando, por exemplo, um filho no caminho do bem, porque nós estamos sempre em atrito com eles. Estamos sempre em discussão, sempre em acusação, sempre em brigas. E nós bloqueamos, então, uma oportunidade maravilhosa. Então, sempre que nós estivermos diante de uma situação difícil, ela não é o mais difícil que ela poderia ser. Ela já é acrescida de amor, de bondade, de misericórdia divina, para que ela seja mais suave. Por isso que a gente não deve rejeitar os momentos difíceis de uma forma tão negativa. Porque realmente, tudo que a gente passa na vida poderia ser bem pior. Tudo que a gente passa na vida poderia ser uma cobrança, olho por olho, dente por dente. Mas não. As leis divinas, elas, quando nos dão a oportunidade de viver uma prova, uma expiação, não é com o objetivo simples de fazer a gente pagar um erro do passado. É de nos dar a oportunidade de rever as atitudes, de repensar o nosso modo de agir, de restabelecer o equilíbrio através de laços inicialmente afetivos, inicialmente suaves. Por isso que a gente recebe aqueles que foram os nossos inimigos do passado com aquele aspecto do frágil, da criança, que lentamente a gente vai descobrindo uma personalidade às vezes forte, combativa ali. Por isso que desde pequeno nós temos que acolher as pessoas que vão ser os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, com muito amor, com muita ternura. Porque isso, nessa fase da vida, amolece o coração do espírito. Porque quando nós somos ainda bem pequenos, nós estamos com toda a nossa personalidade de uma forma muito grande bloqueada. Nós somos nova pessoa realmente. Nós temos que até reaprender uma série de coisas da vida material, coisas que a gente já sabia nas outras vidas, mas vem tudo bloqueado para como que começássemos do zero. Então nós temos que dedicar aos nossos filhos o melhor do amor, o melhor do nosso carinho, para ir educando, para ir criando laços profundos com eles, porque chega uma hora que eclode realmente, e geralmente é na pré-adolescência, na adolescência, aquela reminiscência da natureza real daquele ser. Ele começa a despertar. Tem pais até que comentam assim, ficam surpresos de pensar: poxa, aquela criança tão dócil revela agora um caráter tão agressivo. Tem sim uma parte dos hormônios, tem sim uma parte do desenvolvimento físico que propicia uma irritabilidade maior. Mas quando o indivíduo vai passando o tempo e ele não vai superando isso, e ele vai caracterizando cada vez mais aquilo como o traço da personalidade dele, então é a evidência de que aquilo é uma característica que ele traz de outra vida. Quando recebeu muito amor, muito carinho, muito afeto, mas uma direção firme, segura, o indivíduo ele entra num conflito. Por isso que todos, e até a psicologia descreve isso, todo mundo tem uma fase da vida, um conflito com a sua família, uma rejeição, uma indisposição. Mas quando foram bem orientados, bem guiados, o que que acontece? Nós temos toda aquela dose de amor que recebemos, e quando entramos nessa adolescência, na puberdade, aflora tudo aquilo que nós já fomos. E o conflito vem disso, de a gente administrar esses sentimentos de grande afeto pelos pais e, ao mesmo tempo, um antagonismo em relação a eles. E disso nós tiramos uma síntese. Nós conseguimos, nesse desenvolvimento, até perdoar, conseguimos superar as diferenças. E a gente prossegue a vida. Então, esse exemplo nos mostra bem isso. Que às vezes aquele que foi o grande inimigo do passado vem numa condição que, filho, é algo bom, é algo maravilhoso, é algo que dá sentido à vida, para que a gente possa, de uma forma nova, restabelecer o equilíbrio com aquela pessoa. É a mesma coisa num casamento. Às vezes as pessoas vão descobrir, depois da união definitiva, depois de alguns meses, a dificuldade que vai ser na convivência. Mas tudo foi harmonioso antes, por quê? Porque era uma forma de aproximar essas pessoas e elas poderem iniciar uma vida em conjunto para reparação, para se perdoarem mutuamente. Então, numa relação, numa convivência entre duas pessoas, o amor, o afeto, o perdão, a compreensão são fundamentais. Olha como Deus nos dá a oportunidade, sempre de uma forma amorosa, restabelecer o equilíbrio com as pessoas. É que muitas vezes a gente já vai com uma predisposição, a gente vai com ideias que são disseminadas, que são favorecidas, ideias que são fundamentadas no orgulho, de dizer: ah, se alguém te atirar uma pedra, responda com uma pedrada também. Se alguém for agressivo com você, seja também. Se viu que não deu certo no começo, larga e vai embora. É isso que muitas vezes as pessoas, por uma visão imediatista da vida, difundem, dizem, né? Faça isso para você não sofrer. E nós só adiamos muitas vezes responsabilidades, compromissos. Então vejam, nós sempre temos uma oportunidade que é oferecida por Deus, pela vida, pelas leis universais, de reparar os nossos equilíbrios através de uma forma amorosa, através de uma forma que não vai nos cobrar item por item do que nós fizemos. Porque conta muito, na ordem divina, a boa vontade da pessoa. Conta muito o desejo de acertar da pessoa. Conta muito o empenho que nós temos. E conta muito também, e isso é algo mais interno nosso, a gente acreditar que é possível vencer problemas. A gente não deixar ser arrastado por ideias que são então difundidas, de que ao menor sinal de problema temos que abandonar as situações e cair fora. Então nós temos que vencer essas indisposições. E nós vamos ver que talvez as coisas não sejam tão difíceis de superar quanto nós imaginamos. O fato é que se nós nos entregarmos ao pessimismo, ao conflito aberto, à discussão, à imposição, à agressão, nós tendemos a agravar a nossa situação. Tendemos a torná-la mais difícil, tendemos a tornar o obstáculo ainda maior. Quando nós temos uma boa disposição para vencer os conflitos com as outras pessoas, e vamos entender boa disposição como procurar a conciliação, o entendimento, não partirmos de atitudes muito drásticas, muito assim agressivas, decisivas, a gente buscar a moderação realmente e pensar antes de agir, nós conseguimos evitar muitos conflitos na vida. Conseguimos melhorar muito a nossa condição de vida. Nós podemos considerar que é sempre possível melhorar o que nós já estamos vivendo. Sempre é possível ter uma forma de abordar as questões de uma maneira diferente, de vivenciar as experiências de uma maneira diferente. Só que para isso a gente precisa abrir na nossa mente um espaço mental. Nós precisamos ter uma disposição nova de encarar as coisas de uma maneira diferente. Porque a nossa vida ela é exatamente aquilo que nós pensamos, aquilo que nós idealizamos. Quando se fala em poder do pensamento, nós vamos sim atingir um dia, como Jesus falou, de dizer para as montanhas das dificuldades da vida que se mudem do lugar, elas vão mudar. Nós vamos ter, como Jesus teve um dia, esse poder incrível da palavra que produz fenômenos espantosos. Mas hoje, o que nós podemos já exercer desse poder é aquilo que nós pensamos sobre a vida. É como nós encaramos a vida. É o conceito que a gente tem do que é a nossa vida. Se nós passarmos a analisar a nossa vida como uma vida desgraçada, uma vida só com limitações, uma vida cheia de problemas, ela vai ser isso, gente. Ela vai ser exatamente uma vida desgraçada, uma vida sem perspectiva. Porque é a forma como nós estamos vendo as situações. Eu posso ter um carro muito velho, mas que me transporta bem. Eu posso xingar, amaldiçoar ele todos os dias, porque eu vejo que o outro tem um carro melhor, mais bonito que o meu. Eu estou concentrando o meu poder de realização não para mudar aquela circunstância, mas eu estou gastando uma energia da minha mente em algo que não vai trazer nada de bom. E dessa irritação eu posso partir, por exemplo, para uma situação de um acidente, uma situação agressiva, em que eu posso ferir pessoas. E aquilo que eu já achava difícil se torna mais difícil ainda. Agora eu posso ter o carro velho e abençoá-lo, porque ele me serve ainda. E disso eu tenho uma visão positiva da minha vida, daquilo que eu tenho, do que eu posso realizar. E com paciência, com calma, eu posso ir experimentando o dia a dia novas oportunidades. Eu posso até reverter e ter aquilo que eu idealizo. Então perceba como a forma como a gente encara o que tem vai determinar como vai ser aquilo. Para uns, um carro velho, mas que funciona, que não dá muito problema, né? Também, né? Acaba sendo uma coisa positiva. Para o outro é um motivo para ele lamentar todo dia. Então nós temos que pensar muito nisso. O quanto as nossas lamentações, o quanto a forma como nós vemos negativamente a nossa vida, está bloqueando o nosso poder de realização. Porque certamente bloqueia, viu? Certamente o nosso pessimismo, encarar as situações sempre com negativismo, bloqueia muitas possibilidades de renovação. Porque como você pode encontrar uma situação boa se você só está focada nas situações negativas? Você não vai ver o que é bom. É lógico que nós vamos ter que ser lúcidos para avaliar que certa coisa da vida não está boa. Também para não cair no conformismo, se acomodar. Mas nós temos que buscar o equilíbrio entre avaliar algo com justeza ou ser excessivamente pessimistas. Porque o pessimismo é uma força destrutiva. É a mesma força do pensamento positivo, só que é o inverso. Eu ser excessivamente negativo com a vida, com as situações que eu usufruo, é uma forma de bloquear as nossas realizações. Agora, eu ser otimista, acreditar, é uma forma positiva, é a forma de impulsionar para a frente. E isso a gente mobiliza o nosso próprio poder mental para transformar o nosso caminho. Porque aquilo que nós pensamos e nós achamos sobre a vida acaba impactando nas pessoas que nos cercam. Acabam determinando como elas vão nos ver. Uma pessoa que só tem reclamações a fazer o tempo todo da sua existência, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba criando nas outras pessoas a imagem de que ele é negativo, de que ele é alguém que só sabe ver o que está ruim. Cria um distanciamento. E muitas das soluções dos nossos problemas estão nas mãos de outras pessoas. Se nós pensarmos bem, a nossa vida, ela é até certo ponto comandada por nós. Nós dependemos da boa vontade de muitas pessoas no ambiente profissional, no ambiente da casa espírita, no ambiente familiar. Por onde nós passarmos, nós estamos dependendo de decisões, de atitudes das outras pessoas. Então, se nós criamos para elas a ideia de que nós somos uma pessoa negativa, complicada, uma pessoa difícil, muitas vezes mexe ali na boa vontade dessa pessoa e ela deixa de nos atender naquilo que talvez fosse até um direito nosso. Então, mudar atitudes perante a vida, isso não quer dizer que nós vamos assumir uma postura hipócrita, criar uma máscara para aparentarmos que somos pessoas bacanas, legais, e vamos enganar o mundo. Porque isso, às vezes, até é possível fazer, mas é difícil sustentar por muito tempo. Em algum momento, a gente transparece o que a gente é de verdade. Por isso que é melhor renovar-se por dentro, tornar-se mais positivo por dentro, realmente. E tem um caminho para fazer isso. Tem uma receita que, à medida que a gente vai tentando praticar essa receita, pondo ela em prática, assim como as receitas culinárias, a gente vai refinando a forma de realizá-las, na vida também funciona assim. À medida que a gente vai tentando, a gente vai descobrindo o segredo, a porção de cada ingrediente exata, o toque exato de cada etapa da receita. Essa receita para mudar a nossa vida, ela começa por uma atitude de oração, realmente. É de prece. É aquele pedido íntimo que nós fazemos a Deus, pedindo uma renovação, uma oportunidade, uma transformação real em nossas vidas. É aí que começa a transformação. Tem que partir do nosso íntimo como um desejo verdadeiro, como algo que realmente nós queremos. Não é bem esse desejo quando a gente está muito angustiado, está sofrendo e quer se livrar do sofrimento, simplesmente. Vem de um amadurecimento, de uma experiência, em que a gente vai perceber que a vida não foi tão legal como poderia ser e que talvez a gente tenha algo a mais a fazer por ela. E isso, através da nossa oração sincera, profunda, nós começamos a mudar. E nós temos que continuar colocando coisas nessa receita da vida. Nós temos que buscar aquilo que nos alimente as boas ideias, os bons pensamentos. Porque a nossa mente sozinha, embora ela tenha um potencial de criação muito grande, ela precisa de elementos externos para elaborar essa compreensão da vida. Então nós temos que alimentar a nossa mente com ideias de natureza superior. O mundo, a sociedade, a forma como nós vivemos, nos favorece muito as coisas muito banais, as coisas muito corriqueiras, as coisas de natureza inferior. Elas são disseminadas muito rapidamente. Você vê isso nas músicas, nos programas de televisão. Assista aos programas de televisão de entretenimento que nós temos. A maior parte dessas programações é tudo coisa de natureza inferior. É rir de quem está caindo, porque tropeçou, porque pulou errado, bateu a cabeça. Ou explora demais o sensualismo. Quase todo programa de auditório tem o quê na televisão? Uma mulher seminua dançando para entreter as pessoas ali, os homens. E aí perceberam que precisa pôr o homem nu também para a mulher prestar atenção naquela programação. E aí muitas vezes eles vêm com algumas ideias, algumas coisas que vão colocando ali, mostra alguma coisa de bom, porque eles também não são tão comprometidos assim com o mal, também têm boa intenção, mas no geral o que a gente vê, que a programação da televisão nos traz, não nos alimenta muito esse lado bom da vida. Tem sim bons programas, trazem boas informações, então nós vamos nos concentrar nesses. Mas esses outros que, por exemplo, ridicularizam o sofrimento humano, que tipo de atitude eles ficam reforçando na nossa mente? Esse tipo de atitude mesmo. Se divertir com o sofrimento do outro. Com cacetadas, com brincadeiras de mau gosto e por aí vai. Então isso não nos alimenta esse desejo de renovação, de crescimento. Se a gente vai buscar os filmes, tem as dificuldades também que eles nos trazem. Porque às vezes o filme está indo tudo bem, mas tem lá algo que mexe com algo muito infeliz da nossa parte, desperta em nós até reminiscências do passado. Então a gente tem que ter sempre muito critério, muito cuidado para selecionar aquilo que a gente vai ver. Nada é proibido, mas nem tudo vai ser útil para nós. Como disse o apóstolo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós temos que selecionar realmente o que nos realmente alimenta a alma e o espírito. E aí nós temos que buscar, talvez, na literatura, aquelas obras melhores, mais bem recomendadas, para sustentar o nosso pensamento no bem, para manter a gente com esse propósito realmente. Por isso que a gente tem que ter sempre um livro de mensagens à mão, temos que ter sempre aquelas músicas que despertam em nós os bons sentimentos de fé, de confiança. Quantos hoje não difundem? Para todos os gostos, né? Estilo sertanejo, estilo pop, tantos que trazem mensagens positivas de fé, de esperança. E até entre as músicas populares, que fazem parte da cultura geral, quantas nos despertam pensamentos positivos em relação à vida, em relação às pessoas. Então nós temos que ter sempre isso para nos elevar, para alimentar nossa mente de ideias positivas. Mas, como aqueles ensinamentos espirituais mais profundos, mais importantes, não há igual. Então nós temos que estar sempre lendo aquelas mensagens que tocam fundo o nosso coração. Sempre lendo aquelas passagens do Evangelho que mais mexem com a nossa emoção, que despertam a nossa fé. Aquilo deve ser algo diário na nossa vida. E nós vamos alimentando o nosso pensamento, então, com oração e ideias superiores. Se a gente puder integrar uma casa espírita, sua equipe, é melhor ainda. Porque aí nós vamos estar sendo estimulados pelaquela questão do grupo. Aí surgem grandes oportunidades de trabalho, de aprimoramento. Porque também encontramos dificuldades nesse meio. E graças a Deus é assim, porque somos humanos, somos aprendizes, e as oportunidades, quando surgem, é para serem aproveitadas. Então, se surgem conflitos nesse meio, nós vamos aproveitar como um exercício para a superação das nossas dificuldades. Mas, no geral, o ganho é sempre positivo, quando a gente está integrando um trabalho espiritual, colaborando na parte assistencial, colaborando na manutenção da casa, estudando, colaborando em todas as atividades que nos são propiciadas. Porque isso vai criando em nós uma predisposição para o bem. Vai nos fazendo nos associar mentalmente a essa onda mental que vige nesse lugar, que é emanada dos espíritos superiores que perambulam por aqui, que passam por aqui diariamente. É uma questão de sintonia que nós vamos criando. E a gente tem que evitar realmente aqueles meios que nos trazem as emoções mais inferiores, os instintos inferiores. E a gente sabe, não vou precisar rotular, mas tem ambientes que são negativos. Tem ambientes que são, muitas vezes, estimuladores de atitudes que nós já somos capazes de reconhecer que nós temos que superá-las. Então, se é um meio em que as pessoas falam muito de coisas de natureza inferior e toda a conversação gira em torno daquilo, nós temos que nos abster desses meios. Às vezes a vida nos obriga, por uma questão de compromisso, de responsabilidade, estar com essas pessoas. Mas aí o nosso pensamento, a nossa atitude vai ser mais firme ainda para a gente não acolher ideias inferiores que esses meios nos impõem. E a gente realmente começar a criar um distanciamento dessas ideias da vida. É assim que a vida começa a renovar. Porque a gente começa a alimentar a nossa mente com ideias que vão conduzir a nossa vida. No fundo, realmente, a nossa vida, ela está na mão dos outros. Mas escolher nas mãos de quem ela vai estar, depende de nós. É aí que nós passamos a ter o controle sobre a vida. Porque eu passo a influenciar as pessoas pela atitude positiva. E eu passo a ter o reflexo dessa atitude positiva. Então nós passamos, ou voltamos a ter o controle sobre a vida. Então nós precisamos ter escolhas, precisamos saber quais são as escolhas que nós vamos fazer. Precisamos ter essa concentração naquilo que nós estamos vivendo no dia a dia. E prestar atenção nessas escolhas que fazemos no dia a dia. Às vezes uma lamentação que a gente dá abertura para fazer com alguém que não está preparado a nos ouvir, é o desencadear de um falatório desnecessário, improfícuo. Por isso que falar dos problemas para qualquer um não é algo muito positivo. Não é algo que vai nos trazer resultados realmente bons. Porque às vezes nós caímos ainda mais na nossa vibração e o outro também. E um passa a alimentar o outro. Um passa a estimular o outro. Às vezes nós procuramos alguém que nós temos afeto, grande carinho, e a pessoa não está no bom dia dela. Ela não está muito bem. E a gente começa a fazer essas lamentações, essas reclamações, a pensar negativamente sobre a vida, e a pessoa entra nessa onda também. Então nós temos que ver até se aquela pessoa está preparada para nos ouvir realmente. E se ela vai nos trazer um estímulo positivo ou não. Então percebam como nós podemos, à medida que vamos pensando, vamos analisando, vamos refletindo, como nós podemos tornar a vida melhor. Como nós podemos fazer essa vida melhor. Depende essencialmente das atitudes que nós temos. Depende essencialmente das escolhas que nós fazemos. Isso que se chama sintonia. E a receita que eu falei inicialmente é essa. É a gente usar esses ingredientes, como da oração, da conduta, da atitude, em cada momento da vida. Se nós soubermos combinar, nós tornamos a nossa vida mais harmoniosa, mais pacífica. Às vezes, é não dar tanta atenção aos problemas, que podem sim ter o seu valor, mas por nós ficarmos, muitas vezes, pensando apenas neles, nós não conseguimos dar a dimensão real deles. E supervalorizamos situações, pessoas, supervalorizamos ofensas que as pessoas nos endereçam. E quando nós não damos tanta atenção, aquilo até passa. E uma boa forma da gente não dar tanta atenção para esses problemas é a gente pensar que existem pessoas em situações mais difíceis que a gente. Quando a gente vai reclamar de uma situação da vida, a gente pensar que existem pessoas que estão numa situação parecida, mas só que ela é pior. Às vezes você pode lamentar a respeito do seu lar. Enquanto que tem um que está vivendo um conflito familiar, só que ele não tem lar, ele está na rua. E ainda assim ele está num conflito com as pessoas que formam a sua família. Às vezes você não está satisfeito com as suas condições materiais, mas tem alguém que está numa situação muito pior que a sua. Você pode estar devendo 5 mil reais para o banco, mas tem outro que está devendo 50 mil. E às vezes as pessoas pensam assim, mas tem aquele que ganhou 300 milhões. Mas quem disse que para ele aquilo vai ser necessariamente bom? Vai ser uma prova que vai ser muito desafiadora. A gente tem às vezes histórias de pessoas que ganharam em loterias, pessoas que ganharam heranças, e que as transformações que ocorreram na vida dela não foram para melhor. Muitos criaram situações mais difíceis ainda. Outros perderam essas grandes quantias. Então também pensar que o outro está vivendo uma situação melhor, depende. O que, que realmente é bom para cada pessoa? O que, que realmente é o ideal? Se nós temos realmente fé em Deus, nós vamos saber que as condições ideais Ele sempre nos dá. Sempre nos oferece. todos nós podemos considerar que nesta vida estamos com as condições necessárias para o nosso aprendizado. Ah, mas não está muito bom. Mas nós podemos mudar o modo de ver e sentir que aquilo pode ser melhor. E aí a gente descobre que temos muitas coisas boas sim na vida. É que muitas vezes o nosso olhar só está focado nas situações negativas. Então tenhamos todos essa disposição de repensar, de reavaliar, de mudar esse conceito de que aquilo não está muito bom, que aquilo é ruim. O modo como nós encaramos a vida tem uma diferença profunda. Faz uma diferença profunda nos resultados que nós vamos ter. Se tivermos fé, confiança, nós descobriremos forças a cada dia de superação. Mas isso só funciona se a gente realmente acredita que é dessa forma. Se a gente realmente não testar esse modo de viver por um bom tempo, a gente não descobre isso. A gente continua achando que a vida é uma droga, que ela é ruim realmente. Mas então mudemos o pensamento, cultivemos as ideias superiores, cultivemos a oração diariamente e nós vamos sentir resultados positivos. Mas tem que ser isso com muita fé, com muita confiança, porque aí nós podemos realmente mudar muita coisa na vida. Então que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire nesta semana maravilhosa que está começando. E realmente será uma semana maravilhosa. Terão problemas, mas eles serão oportunidades na verdade. Serão, na verdade, testes para o nosso potencial, nossa capacidade. Mas ela vai ser uma semana maravilhosa porque a nossa disposição é para o bem. Porque aqui recebemos hoje o auxílio da espiritualidade. Porque aqui nós estamos confiantes e seremos amparados. Nos momentos de dificuldade que possam surgir, mentalizemos o momento bom que vivemos hoje nesta casa. Mentalizemos, busquemos mentalmente a cena em que nós estávamos e experimentamos o conforto, a alegria, o bem-estar, o amparo, o aconchego. E aí é um antídoto contra aquele momento negativo. E continuemos confiando. E chegaremos no próximo domingo, vamos novamente tomar aquela injeção de bom ânimo e assim vamos conduzindo a vida e vamos nessa transformação. Então, uma excelente semana a todos. Muito obrigado.